Você tem saudade de Deus? Saudade, às vezes a gente sempre imagina, quando está muito tempo longe da pessoa que você ama, ou dias, aí dá saudade. Mas eu acho que muitos de nós temos tido uma outra experiência a respeito de saudade. Se você passar um dia longe da pessoa amada, dois dias, ou alguns de nós, algumas horas, já temos saudade. Se você quer voltar para casa ao final do dia, depois de ter trabalhado, e encontrar sua esposa e seus filhos, então você tem saudade. Coisas boas e pessoas boas nos dão saudade. E o Senhor, quando a gente anda algumas horas sem encontrá-lo, não que não andamos com Ele, mas sem ter esse encontro com Ele, dá a nós saudade. Está com essa saudade de te encontrar com teu Deus? Você já está se encontrando com Ele desde o início desse culto. E agora vamos nos encontrá-lo também para ouvi-lo. E eu quero dizer uma coisa nessa noite, agora no início da palavra. Pessoas nos influenciam. Situações da vida nos influenciam. Não há nada neutro nesta vida. Você sabia? Se você ouvir uma notícia no rádio, televisão ou lê em jornais, essas notícias de alguma maneira nos influenciam. Pode ser que a gente não está tão consciente delas. Quer ver? Se você lê uma notícia sobre corrupção, provavelmente dentro de ti vem uma santa revolta. Que triste ouvir isso. Que temos pessoas com o poder na mão e elas ainda tomam proveito mais disso, em vez de ter o poder para servir os outros. Então te dá algo ruim. Esse algo ruim é bom. Você sabia? Ainda bem que te dá isso. Não é revolta, não é levantar agora uma revolução, não é isso não. É algo que vai te levar a clamar para Deus. Deus muda essa situação. Então a notícia que você ouviu te influenciou. Se você vê uma cena muito triste, desses vendavais que deu agora há poucos dias aqui no nosso estado, e alguém perdeu casa, alguém de repente até perdeu familiares, e você vê aquela notícia, e aquilo te traz uma notícia, uma tristeza profunda. A notícia te influenciou. Então vamos combinar nesse início de palavra que não existe nada e ninguém neutro. Todo mundo influencia uns aos outros. Dá para dizer isso? Dá. Então vamos ler a Bíblia. Abra comigo Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 33. Veja aí na sua Bíblia. Mateus 13, 33. Diz assim: disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu o fermento em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Só isso. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que tomou o fermento e colocou esse fermento em 3 medidas de farinha até que cresceu tudo. Ficou tudo levedado. O que que o fermento fez na farinha? Influenciou. Não é isso? Pois o Senhor Jesus está falando aqui do reino dele. Você lembra que quando os discípulos disseram: o Senhor nos ensina a orar. Mateus capítulo 6. E então Jesus disse: vocês devem orar assim, Pai, chamando Deus de Pai. E aí diz: santificado é o teu nome. E logo vem aquela pequena expressão e poderosíssima: venha. Venha o quê? O teu reino. Você pode pedir isso para você? Deus, venha o teu reino na minha vida. E quando o reino de Deus vem, então vamos chamar reino e fermento de Deus, é a mesma coisa. O que o Senhor disse, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante ao fermento que uma mulher tem. Reino e fermento significa, nesse caso, a mesma coisa. Quando o reino de Deus vem na tua vida, a presença de Deus vem, a influência de Deus vem, o poder de Deus vem, a tua vida vai ser mudada. Às vezes pessoas me dizem, pastor, eu me converti e não mudou nada. Desculpe, mas você não se converteu. Ah, eu vou num culto, acho maravilhoso, mas saio de lá, continuo fazendo os mesmos pecados. Desculpe, você não aproveitou nada. Pode ser que a pessoa do teu lado aproveitou tudo do culto. Saiu daqui, ela tinha uma luta, de repente até tinha uma deficiência pessoal, e por causa do reino de Deus, aquilo entrou nela, e ela diz, agora eu recebi poder para mudar a minha dificuldade, um sentimento ruim, pode ser sentimentos como inferioridade, orgulho, e o reino de Deus veio e transformou isso na sua vida. Uma vez o Senhor disse, logo que ele começou o seu ministério, lá em Marcos capítulo 1, ele diz, o reino de Deus está próximo. Próximo quer dizer, o reino de Deus chegou. Quando você se converte, o reino de Deus chegou na tua vida. Chegou. Você é a pessoa responsável, quando se converteu, de levar o reino de Deus para dentro da sua casa. Quando o reino de Deus chega, é o reinado de Deus. É o governo de Deus que chegou, porque até então, quem governava então, éramos nós. E agora, é o Senhor. Quando você se sujeita a Deus em tudo que for, o reino de Deus chegou na tua vida. Você pode ser uma pessoa que diz, pastor, eu sujeito a Deus as minhas finanças. Você é uma pessoa que colocou as suas finanças e leva as suas finanças como o reino de Deus ensina. Dizimista, ofertante, primicista. Mas na moral a pessoa diz, pastor, eu não consigo me controlar na minha moral ou na minha imoral. É uma área que você tem que dizer, venha o teu reino, Senhor. Não é do jeito que eu estou tocando a vida, não. Venha o teu reino na minha vida particular, na minha moralidade. Pode ser que alguns de nós são excelentes crentes, mas de repente vem uma ira por qualquer coisa, quando alguém te provoca. Aí o reino do outro governou. Em algo sentimental. Ou você vê o vizinho comprar um carro novo, uma casa nova, e te sobe um mal-estar. Como é que se chama esse mal-estar que chega a queimar? Inveja. Isso, inveja é do reino do diabo, irmãos. Quando alguém prospera, graças a Deus. Quando um bem pecador se converte. Conhece um vizinho teu que é bem pecador? Ladrão, falcatrua, mentiroso, corrupto, tudo que é coisa ruim. Ele se converte. Eu quero ver se se converteu mesmo. Tomara que caia. Ah, aqui não, na igreja do mover não tem ninguém assim. Aqui não. Nem nas igrejas verdadeiramente crentes não deve ter também. Mas quando vem aquele sentimento, porque alguém está transformando de vida, alguém, o evangelho veio sobre ele. E deixa eu te dizer uma coisa. O fermento que Deus põe na tua vida, Deus o põe totalmente. Mas nós vamos recebendo a influência desse fermento gradativamente. Você se converteu há 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você mudou de vida em tudo, de um dia para o outro? Não. Deus tem paciência conosco. Paciência que às vezes a gente não tem com os outros. Mas Deus tem. O reino de Deus veio na tua vida. A influência, o poder. Se você vê fermento, principalmente as mulheres aqui que trabalham fazendo pão, fazendo bolo. Fermento é poder. Aquela massa está ali parada, mortinha. Faz um pão sem fermento e você vai ver que vai ficar tudo abatumado. Faz um bolo sem fermento, vai ficar tudo abatumado. Eu gosto, mas nem todo mundo gosta. Algumas estão balançando a cabeça. Me mandam um pão sem fermento e eu vou comê-lo todo. Hein? Agora, na massa que não tem fermento, não tem levedação, não tem movimentação, às vezes o fermento é tanto e aquele pão sobe e chega a transbordar dentro da forma. Fermento, então, é poder que levanta. Podemos dizer assim. O reino de Deus, quando vem na tua vida, é poder que te transforma, que te levanta. É o reino de Deus assim, senão não veio. Esse fermento, ele é para levedar toda a massa. Então vamos dizer, todas as áreas da tua vida. Você viu o que essa mulher fez? Pegou uma porção de fermento e 3 porções de farinha. O que, que dá para tirar daí? Primeiro, é algo literal, é assim mesmo. Mas eu entendo que o fermento de Deus tem que atuar em 3 áreas da nossa vida. O fermento que eu chamo de poder, de influência, vai atuar no teu corpo, para a tua saúde. Vai atuar na tua alma, nos teus sentimentos, em tudo que envolve tua alma, tua inteligência, teu raciocínio. E vai atuar no teu espírito. O fermento é para as 3 porções de farinha. Tinha uma outra interpretação que os antigos diziam, que o fermento nessas 3 proporções, ele era para os judeus, para os gregos e para os gentios em geral. Veja, Romanos capítulo 1, 16 diz que o evangelho é o poder de Deus, que aqui Jesus o chama de fermento. E lá diz que é para o judeu e para o grego. Ali o mundo estava dividido em 2 grupos, judeus e gregos. Mas em outras épocas se dividia o mundo em judeus, samaritanos e gregos. Primeiro, uma palavra dessas, uma aplicação pessoal para ti, corpo, alma e espírito. Numa amplitude maior, é para todo mundo o fermento de Deus. O fermento de Deus, a influência de Deus, está alcançando a tua vida pessoal em todas as áreas. Eu quero que você responda isso para Deus sinceramente. Deus, eu já tenho recebido a influência da tua presença, do levedo do Senhor. Eu era massa morta outrora, sem fermento do Senhor, sem o fermento do Evangelho, eu era massa batumada, e agora aqui eu quero dizer, então, bem negativo isso, massa que não se movimentava para as coisas do Senhor, mas desde que eu comecei a experimentar o teu amor, tocando a minha vida, mudei minha boca, jeito de falar, o jeito de pensar. O fermento do Senhor atingiu meus olhos, meus ouvidos, eu já não ouço qualquer coisa, não ouço qualquer bobagem, qualquer música nojenta e baixa, não ouço porque fui purificado pela influência do Senhor. O teu fermento, Senhor, alcançou as minhas finanças. Elas estão santificadas, como o Senhor ensina. O Senhor alcançou com teu levedo o meu coração. O Senhor alcançou a minha alma quando sentimentos ruins, sentimentos baixos, querem entrar no meu coração de novo, tipo inveja, ou amargura, ou ódio, ou rancor. Eu mato isso, Senhor, eu abafo isso com o teu fermento. As áreas da tua vida, a tua moral, a tua ética, tua conduta, dentro de casa o fermento chegou, irmãos. Chegou o fermento de Deus na casa de vocês, e se não chegou ainda, o pastor está chegando, já chegou em mim, está chegando no meu marido, vai chegar nos meus filhos. Leva o fermento de Deus para todo mundo da tua casa, todo mundo precisa esse levedo para subir. O fermento de Deus já chegou no teu quarto? Como você, casal, se tratam, até mesmo na intimidade, esse fermento de Deus influencia lá também, influencia na cozinha, influencia em tudo. O fermento de Deus chegou dentro do teu serviço. Como você se relaciona com os colegas, com o patrão, patrão, com o empregado? O levedo de Deus e o fermento de Deus é para alcançar toda massa, diz aqui, todo o nosso ser e todas as pessoas. Mas na Bíblia, esse é o lado que Jesus fala bem positivo do fermento. Compara o fermento ao seu reino. Mas na Bíblia diz, em alguns lugares, que tem fermento ruim. Tem fermento ruim. O Senhor Jesus disse, cuidado. Se liguem, fiquem vigiando no fermento dos fariseus e dos escribas. O que era o fermento? Quer dizer, o que é a influência desses homens? Eram homens religiosos. Mas o Senhor Jesus, num discurso duríssimo, em Mateus capítulo 23, chamou aqueles homens de hipócritas, de falsos, de usarem máscaras quando estavam diante das pessoas. Eram santarrões. Como santos, super santos, quando estavam no particular, eram homens horríveis, mentirosos, enganadores, religiosos em público, horríveis em particular. Jesus disse, cuidado com essas pessoas, elas influenciam e são perigosas. Sabe por que elas influenciam? Porque de repente alguém está começando na fé e pensa, ah, assim vivem os cristãos. Elas influenciam. No nosso tempo, cuidado com alguns fermentos que estão rodando, não na sociedade. Lá na sociedade nós sabemos que todo fermento é podre. Mas alguns fermentos que circulam nos ambientes eclesiásticos. Cuidado. O que o Senhor mandou os discípulos, vigiem. Cuidado com a hipocrisia. Não aprendam o que não devam aprender. O que destrói a nossa alma, o que é influência ruim, não aprendam, fujam disso. O apóstolo Paulo disse lá aos Gálatas, que um pouco de fermento, agora falando negativo de novo, um pouco de fermento leveda toda a massa. A igreja da Galácia, era um grupo de igrejas, aqueles irmãos estavam se desviando por influências más. E aí o apóstolo disse, saiam fora, cuidado, essas pessoas são perigosas. Lá na igreja de Corinto, capítulo 5, teve até um mau uso da sexualidade, um homem lá dormiu com a madrasta. Tudo isso acontecendo dentro da igreja, influência mundana que veio para dentro da igreja. E na igreja os irmãos diziam mais ou menos assim, a gente não pode julgar. Já ouviu essa frase? Já ouviu essa frase? A gente tem que deixar Deus julgará. E o apóstolo perguntou, não tem ninguém maduro aí nessa igreja capaz de julgar essa imoralidade? Vocês lembram dessa palavra, irmãos? O apóstolo disse, nós vamos julgar até os anjos. Nós não podemos julgar, lembra, né? E o apóstolo disse, julguem esse homem, entregue ele para Satanás, para que o corpo seja destruído, talvez salve a alma. Que quando estiver morrendo com alguma agressão de Satanás contra ele, talvez naquela hora ainda se arrependa e dê para o gasto para se salvar. Talvez! Quem é na igreja que teria coragem de dizer, estou te entregando para o diabo, meu ex-irmãozinho? Paulo endureceu o jogo ali. E aí ele disse, por causa de gente assim, um pouco de fermento vai levedar toda a massa, vai corromper todo mundo. E o apóstolo ali joga pesado. Irmãos, se você está recebendo uma influência ruim, e eu disse que não há nada neutro nesse mundo, ou é da parte de Deus ou não é. Se você está, e chegou nesse culto hoje, é Deus falando contigo. Ah, mas é o pastor Paulo, é mesmo, é ele, não é outro não. Mas, é da parte do Senhor que eu estou te dizendo. Como eu digo, muitas vezes, a boca é minha, mas a palavra é de Deus. Quando você dá testemunho para alguém, a boca é sua, mas a palavra é de Deus. Ah, mas o que Deus fez na minha vida, a boca é sua, mas a obra é de Deus que você está testemunhando. Irmãos, joga fora, como disse o apóstolo aos Gálatas, lançai fora o fermento velho. Eu visitei um casal, eu e minha família, um casal casado há pouco tempo, irmãos nossos que estão sempre aqui, e eles nos convidaram para almoçar. Foi muito bom o almoço. E contaram, casalzinho novo, aprendendo a cozinhar, né? Contaram as aventuras do fogão. E foi cada desastre nas tentativas de cozinhar. Eu não vou dar o nome deles, tá, irmãos? Só vou dizer que eles estão aqui hoje à noite. Ou, oh, agora vocês querem saber quem é, mas eu não conto. E daí, eles não sabiam fazer pão e nem bolo. Foram no mercado, compraram a farinha, compraram os ingredientes e compraram o dito fermento. Em vez de comprar o fermento biológico, compraram o químico. Deu tudo errado. Não subiu o pão? Não funcionou. Veja, vocês estão super curiosos, né? Mas eu não vou contar, não adianta. Que pressão eu estou sentindo aqui na frente. Chego, está sendo empurrado para trás. Chego, está sendo empurrado para trás com a pressão de vocês. Mas eu não conto. Eles compraram o fermento errado, colocaram o fermento errado na massa. Não prestou a tentativa de fazer o pão. Casualmente, isso aconteceu nessa semana. E casualmente eu ia pregar essa palavra hoje. Aqueles acasos de Deus. Se você errar o fermento, se você errar a influência, dá tudo errado na sua vida. Mas pastor, eu tinha boa intenção, esse casal também tinha boa intenção de fazer um pão lindíssimo. Foi um fracasso. Aí eles contaram para minha esposa, e a minha esposa disse, sabe por que foi fracasso? O tipo de fermento. O tipo de fermento vai determinar a tua bênção, o teu sucesso ou a tua destruição. Se você pega essa influência mundana sobre ti, te prepara para o fracasso. Mas se pega a influência do reino de Deus, como diz o reino dos céus, é semelhante ao fermento. E aí tudo dá certo. Você lembra quando Jesus ia ensinando o reino de Deus? E o reino de Deus foi chegando na vida de pessoas. Pessoas se converteram, ficaram debaixo do poder de Deus, da influência de Deus, romperam com o fermento velho, lançaram fora, e tinham um fermento novo em suas vidas. E aí eu posso citar um homem problemático nas finanças, corrupto ao extremo, Zaqueu, se converteu. Fermento novo nas finanças dele. Porque ele tirava dinheiro, extorquindo dinheiro das pessoas. Veja, uma mulher chamada Maria Madalena, na área espiritual, estava destruída, fermento velho, demônios, demônios, demônios. Quando se converteu, fermento novo, Jesus veio no coração dela. E dela foram expulsos 7 demônios. Aquela mulher se tornou tão comprometida com a obra de Deus, que lá na frente da cruz tinham só 4 mulheres. Uma delas era Maria Madalena. Aqueles discípulos estavam ocupados nas suas coisas, nas suas rotinas. E um dia o Senhor chamou eles e eles experimentaram o reino de Deus. Se entregaram à obra de Deus. Tinha pessoas doentes que experimentaram o reino de Deus, foram curadas. O reino de Deus, irmãos, quando ele vem sobre a tua vida e você permite que esse fermento trabalhe, Ah, você não vai ser mais a mesma pessoa. E você, pastor, nós estamos aqui dentro, nós já temos experimentado esse fermento, queremos mais desse fermento do reino, mas eu quero que você leve esse fermento para os outros. Você deve experimentar sim, mas todo mundo que está à tua volta tem que experimentar esse fermento também. O que foi feito por ti, deverá ser feito por outros. Quem é o portador do fermento? Aí somos nós. Somos nós. O apóstolo Paulo chegou uma vez na cidade de Atenas. Era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Era uma cidade que moravam os maiores filósofos do mundo. A maior escola de medicina do mundo estava lá. Lá tudo era maior, tudo era mais importante. E quando chegou lá Paulo e Silas naquela cidade, sabe o que aquela cidade disse? Chegaram até nós, aqueles que estão transtornando o mundo, aqueles que estão botando esse mundo de cabeça para baixo e os pés para cima. Quando o reino de Deus chega num lugar, vai haver uma reviravolta, pessoas errantes vão se acertar, pecadores vão se arrepender, doentes serão curados. Quando o reino de Deus chega, há uma mudança radical, irmãos. Tem que haver, senão o reino não chegou. Você sabia disso? Filhos, se você incomoda, é briguento, é rebelde, quando você se converteu, o reino de Deus está dentro de ti, tem que ter uma nova conduta com os pais. Pai, se vocês irritam os filhos, e você se converteu, você tem que ter um novo jeito de tratar o seu filho. Maridos, a mesma coisa, o reino de Deus tem que ser visível. A gente diz, mas pastor, o fermento é invisível na massa toda. É, o fermento se diluiu na massa. Sumiu no meio da massa. Mas a massa não ficou do jeito que era. Todo mundo enxergou. Nessa massa tem fermento. Nessa vida tem reino de Deus. Nesse homem Deus está. Nessa mulher Deus está. Ainda, e aqui está, irmãos. Nós vamos nos entregar. Nós vamos nos entregar para abençoar as pessoas. O fermento sumiu, mas se vê a ação dele. Jesus não disse que nós crentes somos também o sal? Depois que você tira o sal do saleiro, coloca algumas pitadas de sal na sua comida, seja ali feijão, seja arroz, você ainda acha o sal depois no seu estado primário? Não. Mas você sabe. Quando botar a primeira colherada de comida na boca, você sabe se tem sal ou não tem sal, não sabe? Quando você vê um pão, principalmente quem é mais dessa lida, você logo sabe, não precisa nem terminar de fazer o pão, né? Você já sabe, esqueci do fermento. Nesse fermento, ou o fermento estava estragado, também tem isso, né? Ou você sabe, esse fermento é bom. E aí você conta para suas vizinhas e amigas, compra o fermento tal, esse é bom. Pois é, é isso que eu estou dizendo, irmãos. Para alguns, e nós estamos dizendo como Jesus disse, tal fermento não presta. Não use isso na tua vida. E tal fermento, o reino de Deus é maravilhoso, põe isso na tua vida. É isso, exatamente isso que o Senhor está dizendo na palavra dele. E nós queremos, irmãos, que tudo fique levedado. Tudo fique levedado. Vocês aqui, que ainda não têm, de repente, o seu marido ou sua esposa convertido a Jesus, você vai ter que dizer, Senhor, eu sou o teu fermento na vida do meu marido. Que responsabilidade, hein? Alguns de vocês não têm os pais ainda convertidos. Deus, eu sou o fermento do Senhor, eu sou a influência do Senhor na vida do meu pai, da minha mãe. Alguns de nós aqui tem os pais na faixa até dos 60, 70 anos, 80, e ainda não se converteram. Lembra que eles não têm muito tempo mais. Lembre disso, irmãos. Urgência, a tua influência sobre eles, oração e bom exemplo. Bom exemplo e oração. Testemunho, palavra, leve para eles. Tem amigos seus que precisam da tua influência. Ah, urgentemente eles precisam da tua influência, do teu exemplo. Ah, mas o reino de Deus é o reino, pastor, não sou eu a influência. Sabe o que Jesus disse? Onde é que está o reino de Deus? Ele disse. Lucas capítulo 17. O reino de Deus está dentro de vós, não foi? Porque a gente de repente quer sair numa situação, assim como diz, na tangente, quer sair evasivamente para o lado. Jesus disse, o reino está dentro de ti e os outros vão conhecer o reino por causa de ti. Ou os outros não vão querer saber do reino por causa de ti ou por causa de mim. Ah, meu Deus, não me deixa ser fermento estragado para gerar bolo abatumado para ninguém. Porque se nós for influência, ainda que não seja, mas pastor, eu não tirei ninguém do caminho de Deus. Mas se por causa da nossa influência, outras pessoas têm uma visão distorcida do que é ser cristão, então eu influenciei eles negativamente. E se eles têm visão distorcida, eu posso ser responsável de eles um dia irem para o inferno. Porque alguém pode pensar, estou tranquilo na minha fé. Afinal, foi o pastor Paulo que me ensinou como se é um cristão. E se eu ensinei errado, você vai ir errado até o fim. Ainda que você terá que responder por si. E eu tenho que responder por mim e por ti. Eu tenho ciência da minha responsabilidade. Você tem ciência da sua quando você é fermento para os outros também. Você responde por ti, mas vai responder por outros também. O Ezequiel, o profeta, ele disse, se tu vê uma pessoa em caminho errado, até ela diz, se tu veres o perverso e não o avisares do seu mau caminho, ele morrerá, mas o sangue dele eu requererei da tua mão. Avise. Não é cair de pau em cima das pessoas, não é uma posição condenatória, é uma posição de salvação, irmãos. Avise. Mas pastor, como é que eu vou ficar? Ah, tu está pensando em ti. No que está se perdendo eternamente, não. Não estás pensando nele. O Senhor sempre pensou nele. O Senhor sempre pensou em ti. Ajude. Ajude. Vai ter muitos galardões, diz a palavra de Deus, para quem desviar uma pessoa do mau caminho. Agora é desviar do mau caminho. E vai ter muitas penas para quem induzir alguma pessoa ao caminho errado. Haverá muitas penas. Veja, mas pastor, eu sou um cristão tranquilo, eu venho aqui para a igreja, vou para casa, vou para o trabalho, tudo certinho, sou quietinho, não brigo com ninguém. Só isso? Só isso? Lembra que você também não é neutro. Deus te chamou primeiro para ser influenciado por Ele próprio. Ele te influencia. E tu daí influencia os outros. Tu é um formador de opinião. Certa ou errada. Mas tu és um formador de opinião. Pais, dentro de casa, vocês são formadores de opinião dos filhos. Aqui alguns são professores, vocês são formadores de opiniões. A tua influência, quer onde você vá com teus amigos, tu é um formador de opinião, então usa essa influência que Deus te deu, que Ele próprio já te influenciou, e leva pessoas para o reino de Deus, não tem lugar melhor para viver. E o reino de Deus, irmãos, tem um aspecto futuro sim, eterno. Mas o próprio Senhor disse, o reino chegou, quando Ele chegou. E depois Ele disse, o reino está dentro de vocês. Então, quem carrega o reino? Somos nós. Outrora, estávamos debaixo de influência do diabo, do reino das trevas, como diz a Bíblia. Mas agora estamos debaixo do reino da luz. Somos luz. É isso, irmãos. Hoje eu quero trazer um aspecto um tanto pessoal, sim, para uma reflexão pessoal de cada um. O quanto tu tem deixado as coisas de Deus fermentar na tua vida. Mas eu quero trazer um outro aspecto, um segundo, um aspecto missionário. Que você vai e vai influenciar outras pessoas para o reino de Deus. Hoje à noite, irmãos, você podia ter influenciado pessoas para estarem conosco. Quinta-feira, domingo, para estarem conosco. Lá onde você trabalha, influencia. Ah, pastor, eu dei o testemunho e foi para a igreja A, B ou C. Se é a igreja de Jesus, amém. É do reino de Deus. É a igreja que serve a Deus. Essa é a nossa missão, irmãos. Receber influência e gerar influência. É isso que nós fizemos. O reino de Deus está entre nós. E eu quero ver o reino de Deus aqui e agora. No nosso tempo. Uma vez um pastor disse para outro, eram dois pastores que eu conhecia e conheço. A geração dos nossos filhos, ela vai influenciar o mundo. Eles vão fazer o que nós não fizemos. E um pastor teve uma santa revolta e disse ao seu colega, não, nós vamos influenciar a nossa geração. Nós vamos fermentar, então, o reino de Deus. Por que vamos empurrar para os nossos filhos o que Deus chamou? Quando chegar a hora deles, eles que o façam, mas nós vamos fazer agora. É isso, irmãos, o reino de Deus é para agora. É para ontem, porque acho que em muitas coisas estamos atrasados em termos de influenciar pessoas. Porque essa influência os levará para perto de Deus. E essa influência depois os levará para abençoar outros. É essa influência que eu e tu somos chamados para fazer. O reino de Deus está próximo. E quando o Senhor chegou com o reino, as pessoas eram curadas. As pessoas eram libertas do domínio do diabo. As pessoas eram restauradas. Famílias inteiras se convertiam. É sinal que há alguma coisa está fermentando ali naquele lugar. E sabe o que que era? Deus. Está fermentando isso no teu coração também? A obra de Deus está fermentando. Não deixe isso parar. Não deixa. Fermento ruim, fora. As irmãs aí que têm fermento em casa, agora falando de fermento mesmo. Ele perde a validade, né? Perde. Você não guarda fermento velho, né? Tão avarenta não é. Não. Fermento velho é lixo. Joga no lixo. Influências ruins, fora. Influência mundana, joga fora. Mente que não está conforme à vontade de Deus, limpa. Se alguém te disser, a tua igreja lá estão te fazendo lavagem cerebral, se você disser positivo. É isso aí mesmo. Tem que lavar o cérebro. Tem que pensar novo. O pensamento mundano é um pensamento sujo, por isso tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. É isso. Nós não podemos ter medo quando alguém vem com a crítica. É isso aí mesmo. Se alguém te diz, a Bíblia é escrita por homens, é isso aí mesmo. É por homens, não foi por anjos. Homens cheios da presença de Deus. É essas coisas. Que às vezes a gente tem medo de uma crítica. Aproveita aquela crítica e abençoa a pessoa. Influencia. Pega a pessoa no contrapé, dá uma resposta que ela não espera que você vá dar. Faça isso. Deixa o reino de Deus entrar em toda a massa. Anos atrás, eu fui no aniversário da minha avó de 90 anos, já fazem isso agora, quase 5 anos, ela está indo para 95. E muitos anos a gente vem orando pela minha família. Nós temos muitos primos, uma família grande. E no aniversário da minha avó, quase todos os primos estavam, acho que só uma faltou. E para minha surpresa, 16 já estavam com esse santo fermento do reino de Deus. 16 já eram convertidos. Fomos conversando numa mesa, noutra mesa, E onde é que tu mora? Uns estão morando longe daqui, vieram para o aniversário da avó. E conversa vai, conversa vem. Tu fala, Paulo, estou convertido, me converti. Pá, pá, pá. E o reino de Deus? Tá. Silenciosamente, porque o fermento para esse trabalho é silencioso também, né? Silenciosamente, o reino de Deus está indo, está ganhando. É assim, irmãos. Mas pastor, na minha família, o reino de Deus está quase zero, é só eu. Tem que começar por alguém, não tem? Deus foi tão bom que começou por ti. Olha, eu estou vendo o lado positivo disso. Quando tu diz, é só eu, dá graças a Deus. Ainda bem que não foi teu primo. Tu já está salvo e ele ainda corre risco. Começou por ti. Mas meus irmãos, começou por ti. Essa influência, esse poder que Deus tem transformado a tua vida para transformar os outros. Deixa o reino de Deus. Casais, deixa o reino de Deus transformar vocês todos. Pastor, a gente ainda briga algumas coisinhas. Pede reino de Deus, Senhor, manda o teu reino, vem o teu reino. Se determine, deixa esse fermento levedar tudo. Quando tiver tudo levedado, o casamento vai estar em alta. É só amorzinho para lá, amorzinho para cá. Coisa mais linda, do jeito que eu estou há 23 anos. Ô, glória! Quem está assim também dá um glória a Deus. Aí, irmãos, olha aí, ó, tá na internet isso aí, né? Deixa lá, o pessoal tem que ouvir. Isso vale para tudo, irmãos. É toda massa, toda massa. As irmãs que estão pedindo para uma parte do reino de Deus entrar no vosso coração. Os irmãos também, que às vezes estão sozinhos ainda. Porque o reino de Deus está dentro do outro também, né? Então, Senhor, venha o teu reino também em forma de bênção. Entenderam? Sim, né? Os irmãos solitários. Venha o teu reino, Senhor, me trazendo um pedaço do teu reino. Porque o reino está lá dentro do outro. E assim, irmãos, nós podíamos falar muitas outras coisas para vir o reino de Deus. Venha, Senhor. E Ele vem. E Ele vem. Vamos orar a Deus? Vamos ficar de pé? Queria te pedir que fechasse seus olhos. Primeiramente, agradeça a Deus, porque você já está submisso e integrado ao reino dele. Se você já se converteu, e se não, te converte hoje de noite, entrega a tua vida para Jesus hoje, agora, e entre para o reino de Deus. O fermento de Deus só te traz bênção. Entre para o fermento dele. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem fermentado a nossa vida, tem feito nossa vida crescer de uma maneira tão bela. O Senhor comparou numa linguagem tão simples e tão doméstica, da mulher que fazia pão, assim é o teu reino. E o fermento era o ingrediente chave para o sucesso daquele pão. O teu reino, Senhor, é o ingrediente chave para o sucesso, para o bem-estar da nossa vida. Obrigado, Senhor. Também, Deus, nós sabemos que o mundo aí fora quer e às vezes até consegue nos influenciar. Num ponto ou noutro, eu quero te pedir por mim, por todos os irmãos, pela igreja toda, Senhor. Onde enxergarmos um fermento dos fariseus. Até um dia também o Senhor falou do fermento de Herodes. Um fermento de um homem que era perigoso, mentiroso, enganador. Qualquer fermento do mundo. Ajuda-nos, como disse o apóstolo, lançar fora. Você está enxergando na sua vida alguma influência do mundo? Está enxergando você e Deus agora? Jogue fora. Fermento velho não pode ser guardado. Jogue fora. Deus, eu quero jogar fora sentimentos baixos, sentimentos e pensamentos vulgares, sentimentos de violência, ou pensamentos de imoralidade. Jogue fora agora, diz: Senhor, limpa minha mente, limpa meu coração. Pode dizer para o Senhor: hoje eu estou pregando aqui, não é para condenar ninguém, é pregando o fermento que transforma. Senhor Deus, transforma. Aqui está a massa, aqui estão os seres humanos. Transforma-nos cada vez mais, Senhor. Transforma quem precisa, se é na área da moral, outros na área das finanças, no jeito de ganhar o dinheiro e até de gastar o dinheiro, outros na área sentimental, Senhor. Ali onde tem um fermento velho, isso vai fora agora, em nome de Jesus. Jogue fora e peça um novo fermento, uma nova influência, o novo poder, o reino de Deus em todos os campos da tua vida. Peça o reino de Deus lá para o seu quarto. Você que é casado, venha o teu reino, Senhor. Peça o reino de Deus quando você está sentado na sua sala, com sua esposa, seus filhos. Quando estão olhando algo na TV, cuidado para o reino maligno não entrar pelo vídeo. Quando você está conectado à internet, não deixe o reino deste mundo te influenciar com coisas más. Venha o teu reino, Senhor. Onde colocamos nossas mãos, onde colocamos nossos olhos, nossos ouvidos, para onde nossos pés caminham, venha o teu reino, Senhor. Alguns de nós, até pode ser que ainda estão influenciados por religião antiga, por crenças e crendices erradas, até algumas diabólicas. Bota fora aquele fermento. Às vezes foi a influência dos pais, dos avós. Jogue fora isso agora e pega só o fermento do reino de Deus. É a nova influência que vai gerar um lindo cristão, uma linda cristã no reino do Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque além de termos o fermento na nossa vida, temos o fermento para levar aos outros. Eu queria te pedir agora, meu irmão, minha irmã, que você orasse por uma ou mais pessoas, por um momento, para quem você quer levar a influência de Deus. Você é o portador, o reino de Deus está dentro de ti. Deus está dizendo: o fermento está nas tuas mãos. Para quem você quer levar a influência do reino esta semana? Alguém que está doente? Leve a influência do reino de Deus lá. Alguém que está de mal com a vida, leve Jesus para ela. Alguém que até possa estar brigado com alguém ou contigo mesmo, vai lá, faça as pazes. Isso é o fermento de Deus, a reconciliação. Se você tem que pedir perdão a alguém, vá lá. Ela precisa ver, realmente, Deus está te influenciando. Ela vai chegar a esta conclusão. Se você é patrão, leve a influência do reino de Deus para os teus funcionários. Você que é funcionário, mostre que você é do reino de Deus. Pais e filhos, leve a influência do reino uns para os outros. Pai, você não é neutro. Mãe, você não é neutra dentro de casa. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. Filhos, vocês não são neutros. Professores, vocês não são neutros. Vocês vão ajudar os alunos no reino do Senhor ou vão atrapalhá-los. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. A tua vontade seja feita aqui na terra, da mesma maneira que ela é feita no céu. Essas duas frases, no fundo, são a mesma coisa. Onde a vontade de Deus é feita, meu irmão e minha irmã, ali está o reino de Deus. Onde a vontade do Senhor é feita. Você pode pedir: me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Pai, eu te agradeço por essa noite, pelo que ouvimos. Obrigado, Senhor. Recebemos alimentos vindo da tua mesa. Vindo da tua mesa. A mim só coube distribuir para os irmãos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Se você vai com uma frase para casa hoje, vai só com essa frase. Se é tudo que você lembrar da pregação, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu fermento, Senhor. Porque foi disso que falamos hoje à noite. Leve para os outros também. O que faz bem para ti, faz bem para todo mundo. Para todo mundo. Vamos abençoar. Vamos abençoar as pessoas. Eu tenho pedido para Deus, para nós ser uma bênção para essa cidade, e temos sido. Para ser uma bênção para o nosso estado, para o Brasil inteiro. E eu tenho um pedido mais audacioso. Eu não sei como é que Deus vai responder isso, mas Ele vai. Para nós abençoar o mundo inteiro. Não é pretensão. Eu sei que isso é vontade de Deus. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Fermento bom, a massa vai para cima. Fermento ruim, a massa desce. Fique com o fermento bom. Onde tem esse fermento, pastor? Diretamente junto ao Senhor. E o Senhor nos deu uma franquia desse fermento. Aqui na Igreja do Mover tem esse fermento. Deu franquia para outras igrejas também, não é só para nós, tá? Mas aqui tem. Você pode dizer, aqui tem. Tem! E isso não é orgulho. Humildemente dizemos isso. Mas aqui tem esse fermento, que tem ajudado muita gente a levantar suas vidas. Amém?